Sideral 9970, aguarde só um momento para a cópia. Aguardará. 630 via Puca 5973. Voo 9937 autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 050 graus, 04 nós, atente para a pista molhada. Sim, autorizado a alinhar e decolar 10, voo 9937. Torre Salvador, bom dia, Azul 2775, está na final avistando. Sideral 9970, autorizado Teresina conforme a rota do plano, Nelcos Zulu 20, nível aprovado 340. Decolando na saída Momo com transição Nenim, primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5030, controle Salvador 1208. Sideral 9970, proteja o correto, chame puxa esse número. Chamar para o pushback e para o 9937, decolado ao Zuno 7, controle, 120, décima 8. Rona 208, obrigado, bom dia, gol 9937. Azul 2775, tráfego avistado, altímetro no 0 no 4, autorizado pouso, piso no 0, vento 050 graus, 049. Atente à pista, parcialmente molhada. CF, autorizado pouso, Azul 2775. Comprou de Alessa, gol 9937. 2000 pé, vou direto a Alessa. 2000 direto a Alessa, 9937. Azul 4234, autorizado Recife, conforme a rota do plano, na Zulu 17, nível 350 autorizado. Decolando na saída Pouca, com transição Aracaju, primeira curva esquerda, pista 10. Acione 5102, controle Salvador 1208. Autorizado 350 para Recife, Azul 17, decolando 10, na saída Pouca. Pessoal, na casa com povo esquerda. 502, transfone o controle 208 do Azul 4234, conteja o correto, se me puxa acionamento. E o 5975 ali mantém cabeceira no zero? Pro 2545, Rio 5973, boa. Seu solo 20, direita 121, décimo 9. Direita 129, azul 2775. Solo Salvador, muito bom dia, azul 2775, programa possível. Azul 2775, autorizado ingresso Alfa e Kilo até o Pátio 3, posição 4 Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 6, Alfa, 4 Romeu, 2775. Pedro 2223, livre push e acionar a cinta. Público novembro, solo 121, decimal 9 para autorização. Moro 759 para autorização Guarulhos 340. Sim, escuta o controle para informações, vou alerta. No 759, autorizado Guarulhos conforme a rota do plano, Bursulo 1-0. Nível 360 autorizado, decolando a saída da EU, lei da Motiva, a primeira curva à direita, pistão 1-0. Acione 5074, controle Salvador 1208. Utilizando o Guarulhos 360, conforme 2110. Dael Lida Motiva, curva direita, transponde 5074, controle 1208. Gol no 759. Gol no 759, cotejou correto, chame para puxar esse número. Chamada. Rio 5975, decolado 23, controle Salvador 120, décima 8. 208, bom dia. Controle Salvador, Rio 5975, bom dia. Rio 5975, contato radar de decolagem, sou para o 350, via saída Momo. E aí, 350, via Momo, Rio 9937, estamos tendo Recife na frequência 1260. 1260 com Recife, 9937, bom dia. Motor Salvador, bom dia, eu vou 1092, tem informação mais. 1092, usando identificação, dessa via chegada a Mari, para o nível de voo 050, o ajuste no 014, após o CAP, serve para o 366. Direto para o 0520, após o SAP, voo 66. Adoro voo 755, avançando ao vento, bom dia. Voo no 755, ação de identificação, dessa vez chegada a bomba para 4.000 pés, o ajuste no 014. Acionar a gente, desce a bomba, tem 4.000 no 014, voo 755. Sensory do 2223, autorizado táxi via Pátio Ninja no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, Kennedy 10, 14. Pátio Ninja, 1895, 014, 2223. Federal 9970, livre por Chia Sanar, Semitax. Chamada pelo Pátio Federal. Chia Bravo, autorizado, gostaria de mandar um número zero. Secretário, não atrapalha o setor 1 de Luiz Bravo. Bom dia, passarei do 2223. Torre, bom dia, passarei 2223. Passarei dos 223 autorizado. Alinhar e decolar, pista no 0, vento 050 graus, 05 nós. Voo na 759, livre, puxa, acionar, semitaxi. Livre, posicionamento, semitaxi. Dá um pequeno comando. Rádio, voo da 9. Ok, obrigado. Então, pode mais, 300, obrigado. Dos 223, decolar 229, apenas confirmando cumpre a restrição do perfil de saída. A superior ou a inferior? A superior. A superior, sente. Controle Salvador agora 120, décima 8. O passageiro 223. 2223, grato. Para Controle passarinho 2223, boa. Passarinho 2223, contato radar decolagem, sua para 180 via, saída Argo 1. Subindo para 180 via Argo 1. Via parte 1 Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, QNH 10.04, seguirá como número 2 o Bang da Gol. Alô, Salvador, Gol 649, está no 08, centro da informação November. Autorização de tráfego para a configura. Gol 1649, aguarde um instante para a cópia. Não 75, chama Recife, 125, decimal 45. Segundo 9749, temos 18, perdão, 179, temos 182 a bordo, 4 horas, Campinas. Gol 1759, autorizado táxi via Índia no ponto de espera da 10, 118.95, QNH 10.14. Táxi via Índia, ponto de espera da Ponte 118.95, 142, gol 1759. Mas o Luiz Bravo direita para o curso de tráfego local. Nós estamos reportando o setor. Gente, Luiz Bravo. Vamos a 92, CC, restrições para 2500 peso, ajuste 04, autorizado RNAV, reporte para o 366. Salvador, 1208. Autorizado o Porto Seguro, nível 360, conforme rota, no peso 44. Decola na 10, primeira curva à direita, na Dael, Leda, após proa de Porto Seguro. 5103 é o transponder, 120, decimal 8, é o controle para o gol 1649. Gol 1649, com atendimento correto, sem puxa estacionamento. Tomara. Azul 2783, request 36 minutes, Sierra Bravo, Tabatito, level 162. Stand by 1 minute to copy Azul 2783. 649, puxa acionamento no 8. Reduza para 2209. 2207. Liberal 9970, confirmando. Pronto? Pronto. A Lima tem cabeceira 10? A Lima tem 10, geral. Azul 2783, copy. Azul 2783. Azul 2783, clear to Vitória da Conquista, by flight plane route, flight level approved 160. Departure is Arbo 1, transition LF, after takeoff turning right, runway 10, Scope 5101, Salvador approach 120.8. Salvador 66. Gente, o Gol no 092 é pode ser a Victor 372. Sarau 372. Gol no 759 é os 34 decola, controle 120, decimal 8. 308, Gol no 759. T783, readback is correct, calm for push and start. Back to push and start, Azul 51, 2783. 759, contato radar decolar e Super 360 via saída da EL. 360 via saída da EL, no 759. Quanto possível, motiva. Motiva somente com centro Recife, Gol 759. 7. Grau 9970, autorizado a decolagem, destino 0,020 grau 059. Grau ligou na 759, desvia esquerda, proa 225, por 8 milhas. 6 após o desvio na proa de Leda. Após Leda, 759. 09970, o decolador 37, controle 120, decimal 8. 808, obrigado. Uno 092, autorizado pouso, pistão 0, vento 030 graus, 049. Repouso 92. Geral 9970, contato radar decolar, Super 340 via saída Momo. Via Momo, pode levar dois Momos, hein? Ou quatro? Só 4 Bulls, geral. Corta, obrigado. Salvador, Gol 649 para o táxi. 65 a bordo, 3 e 9 de autonomia até Magalhão. Copiado, 65 a bordo, Gol no 649, autorizado o táxi, via Patio Ninja, no ponto de espera da 10, Sami Torre, 118, decimal 95, Kenegal na 014. Patio Ninja, ponto de espera 1895, ajuste no 014, Gol 649. Após Argo, direto com pista. Obrigado. Two seven on board, clear taxi via April 1 and India. On holding point, call 118.95 KNH1014 Azul 2783. Sideral, pode voar, Nenim, está presente? Sim. Nenim, Sideral, gostaria de voar? Voar. Sideral 9970, temos um fraco chegando pelo setor norte do aeródromo. Mantenha a sua de costas. Sim, vai voar agora. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 040 graus, 04 nós. Livre pouso, pistão no zero, no 755. Onde? Centro Recife. Passou autorização e pedi apoio de amostra? Se eu vou a amostra da presente, já passamos 50, chama Recife em 1251. 251, aqui, obrigado. Acione 01, 17. Controle Salvador, 120, decimal 8. Calma aí, Ken, que o cotejamento foi correto. Confirme qual passe 4. Sim, passe 4 e autonomia. Na mesma tarde de decolagem, torre 118 decimal 95, Kinegão 0014, acho que é quem. Romeu Oscar Mike Yankee, bom dia. Ciente, reporte para o táxi, o Papa Romeu Oscar Mike Yankee. Uno 649, alinha e mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, gol 649. Gol 1092, após Juliette, prossiga até o portão 05. Juliette 05, 1092. O 755, seu solo aos 42, livra na taxiway Foxtrot, chama o solo 121, 19. Gol 1755, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão, até a remota 13. Alfa, Juliette, posição 13, 1755. Centro Recife, 1-25, decimal 1489, nessa medicação dessa via, chegada bom, para 4 no pé, o ajuste no 0 no 5. 2223, chama Recife, 126, decimal 0. Bom, 260, obrigado. Bom, 649, decolado aos 45, controle 120, decimal 8. 08, bom dia. Bom dia, gol 1649, cruzando 2 mil pés. Comando 649, contato radar decolagem, sulfato 360, via saída da EL. E aí, 360, aguardando para a Gileta. Obrigado, Gileta. Azul 2723, autorizando a decolagem de pistão 0, vento variável 039. Clear for takeoff, 1-0-0-0-0-0. Sorry. 1-0-5-6, confiado, só tem livre frequência para autocoordenação local. Muito grato, Lula de Abravo, 1-0-0-0. Azul 2783, airborne at 47, contact now 120.8. 208, Azul 2783, good day. Solo departure, good morning, Azul 2783, passing 2000, Arbor 1, departure. Azul 2783, radio contact, climb sequence level 160 via Arbor 1. Level 160 via Arbor 1, Azul 2783. No 755, já informei para ela, eles estão providenciando o balizador. Obrigado. Chama Centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 25, bom dia. Chama aqui, aqui reporte na ótica, era ajuste no 095. 273, fly, direct left, please. Go ahead, 273. Fly, direct, left. Direct, left, Azul, 273. Ciente, visou algum helicóptero? Oscar Mike Yankee, decola Salvador 253, controle Salvador 120, decimal 8. 1208, Yankee, até o regresso. Até a volta. Controle Salvador, Papa Romeu Oscar Mike Yankee, muito bom dia. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, mantém-se em condições visuais, voo direto Manati, quando possível estimado o pouso, e reporta livrando o CTR. Reportará livrando o CTR, o estimado é o 1114. Bom, 2199, essa identificação dessa via chegada Mari para o nível 050. Como recebe controle? A sua identificação dessa via chegada Mari para o nível de voo 050. Azul 4981, desça para 2500 pés, o ajuste no 0 no 4. Autorizado RNAV da pista 10, reporta no CRF 2366. 2500 PES, 10114, reportará no Serra Vita 366, azul 491. 4234 livre, puxe a acionar a cimitar. Terra Vita 366 estabilizou Azul 492. Azul 481, Torre 1895. 1895, exato. Torre Salvador, Azul 4981, bom dia. Azul 4981, bom dia, altímetro 1015, reporte é Victor 372, trem baixado checado. Reportar a 2489. Boa noite, Charles Bravo, sua identificação dessa via chegada a mar para o nível de voo 050. Lucio 783, contact the city center, 126.0. 126.0, Azul 2783. Pouso autorizado, pistão 0, vento variável 3.9. Livre pouso, pistão 0, 4.9. Gosta Golfo Uniforme para Porto Seguro, copia uma centena, decola da 17. Gosta Gosta Golfo Uniforme para Serra Brava, para Serra. Nível de voo 100, uma centena aprovado via Golfo 677. Decola da 17 com curva direita na saída Coral. Aciona transponder 0264. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. 366, gol 2, 1 no 14. Luxo no 0 no 5. 0 no 5, gol 2 no 14. Depois, gentileza, para 0263, Oscar Golfo Uniforme. Correto, Oscar Golfo Uniforme, confirmando que está no parte 5. Gente, já teria informação de pessoas a bordo e autonomia? Dados, dados, Oscar Golfo Uniforme, então para o acionamento. Vai chamar a torre 1-8, decimal 9-5, ajuste agora 1-0, 1-5, tenha um bom voo e bom dia. Taxi Azul 4234, POB com 8, prévio 1244, Antena, Fortaleza. Copiado Azul 4234, táxi à direita via Índia e Alfa, ponto espera da 10, torre 118, decimal 95. Ajuste de altímetro 10, 15, bom voo e bom dia. Índia e Alfa, ponto espera da 10, 2 km, 15 agora, obrigado, boa tarde. Comandante. Bom dia, Costa Angostura, Golfo Kilo, informação Oscar. Para Porto Seguro, copia 1100, uma centena. Angostura, Golfo Kilo, aprovado para Serra Brava, para Serra. Nível de voo 1100, uma centena, via Golfo 677. Decola da pista 17, com curva à direita na saída Coral. Aciona transponder 0264. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Autorizado Salvador, Porto, Serra Brava, Papa Serra, com 1100, e a Golfo 677. Negócio de 17, pode decolar em torre 6, companhia Coral, com 0264. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 9, protegeu o ar, está de volta Angostura Golfo Kilo, confirmando que está no FAT 5 e confirma pessoas a bordo e autonomia. Copiado para acionamento táxi decolagem, chama a torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo e bom dia para Papa Tango, Angostura Golfo Kilo. Solo Salvador, bom dia, Azul 4981, livrou e ingressou alto. Bom dia, Azul 4981, táxi livre Alfa Juliette, portão 01. Alfa, ingresso Juliette para o 14981. Até logo. Quatro decolado aos 04, controle 120, decimal 80. 1208, obrigado, tenha um bom dia e bom serviço. Salvador, muito bom dia, Azul 4234, passando no 1300 na saída PUCA. 4234, contato para a decolagem, Azul 4350, via saída PUCA. 350 via POCA, o Azul 4234. Voo 2199, torre 1195. 1895, voo 1199, 2199. O Xanem é 312, a sua identificação, desse avião chegada a Marte para o nível 050. 2199, reporte visual com campo, ajuste no 0 no 5. Essa é visual, voo 2199, voo autorizado, puxo no 0, vento 360 graus, 4 nós. Livre pouso 190, voo 2199. Charlie Bravo Alfa, deixa para 2500 pés, o ajuste 0 no 5, autorizado RNAV, reposta R3, 66. Para 2500, estado 1500, autorizado RNAV, reportará o 366, Charlie Bravo Alfa. Pode voar a partida presente, 366? Autorizado. Autorizado, obrigado. 2199, sobra 09, direita 1219. Direita 219, ou 2199. Alô, Salvador, bom dia, 2199 da Rua, lembrando. Ou 2199, autorizado táxi, via Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa e Juliette 08, 2199. Bom dia, bom serviço. Canemia 312, reduza para 2309, número 3 na aproximação. Tango Oscar Hotel Kilo, acendo a identificação, dessa vez chegada a mão para o nível de voo 050. Dado na RINAB, Charlie Bravo Alfa. Charlie Bravo Alfa, torre 18 decimal 95. Gente, 5295 e bom dia. Tu 2796, aguarde um instante para a cópia. Gente, informação alta. Alto. Bravo Alfa, bom dia, 2015. Já visual? Afirmativo, já visual. Ativo já visual e o destino é Aerostar. Ciente, pouso autorizado, pistão zero, vento 360 graus, 4 nós. Ciente, obrigado. Canemia 312, reduza para 200 após o TAP, voo terra de 361. Sim, após o TAP, terra de 361. São 3304, sem restrições para 2500 pés, o ajuste no 0 no 5, autorizado a Arnalda no 0, reporta passando terra de 361. Estabilizado na aeronave da Modelo. Angosto Golf Kilo, confirme pouso no 0 ou no 7? Hotel Kilo, a princípio, intenção pousar na 1 ou 0? Graciosa. Utilizado Serra Brava, direito Papá, conforme a outra...